Bem, nossa saga tá terminando por aqui. Essa é a última música, talvez não. Porque nada, nada é o que aparenta. Thank you. devagado.